Quantas vezes eu chorei sem saber o porquê. Era grande a depressão invadindo. Me sentia tão pequena, só queria me esconder. A verdade eu não queria enxergar. Quantas vezes eu caí e não pude me erguer. Já não tinha forças pra me levantar e já não suportava tanto sofrimento e dor. Mas Jesus me ergueu e do chão me levantou. E outra vez, Senhor, dá-me teu perdão. Daqui pra frente eu quero sempre estar com você. Quantas vezes eu chorei sem saber o porquê. Era grande a depressão me invadindo. Me sentia tão pequena, só queria me esconder. A verdade eu não queria enxergar. Quantas vezes eu caí e não pude me erguer. Já não tinha forças pra me levantar e já não suportava tanto sofrimento e dor. Mas Jesus me ergueu e do chão me levantou. Pra frente eu quero ser.